Lenda Blast, 1935-186, Torre. Responde 5164, 3197. Correto, portão 5, chame pronto, puxa acionar. Mandar puxa acionamento, 3197. Autorizado, puxa, acionar, chame táxi, web. Preparei. 76, sua identificação, chegada a Mari, desse manter o nível 050. Guarde autorização para a RINAP. Tá, chegada a Mari, desce para o 050, aguardando o RINAP, o 1977. 21, decimal 9. Master 9840. Mais 9840, livrou, tá na prova. Sente. Solo Salvador é o gol 940, ciente da informação X-Way, 380 para Guarulhos. 38 Guarulhos, coordenaremos, a X-Ray confere ao tipo no 0 no 2, portão de número? É o 01, no pole position. Na pole, aguarde cópia, número 1 pra cópia. Você ficou só confirmando o Dael, né? Dael, transição de NER. Dael de NER, obrigado. O 940 não é para agora. Tá. Master Top 9840, escuta. Confins 3 mesmo? Tirou 3-8, pode ser. 3-8, coordenaremos, agora de copo no 2-4, no 2-3-3. Se 3-8 estiver pronto, pode passar. Não, vamos coordenar ainda. Ok. 9-8-4-0, me escuta? Prossiga. Por gentileza, senhor, chame 1-2-1-9. Master livrou, tá na brava, na sua escuta. Master tá, 9840. É o pátio 3, próximo à esquerda, obrigado. A pátio próximo à esquerda, 9840, Master top. Master. Nível 380, 380, aeroporto 350, decola pista 10, mantém a reta cruzar 2 no pé da terceira milha, pós curva direita, subida da El, transição de NER, controle 11935, torre 286, código 5155. Autorizado Guarulhos, 380, via aeroporto 350, decola da 10, mantém o perfil até 2000, então 3 milhas, curva direita da El de NER. 1935 é o controle, 186 a torre, 5155 é o transponder, gol 1940. Correto, na 01 chama pronto. Na 01 chamará quando pronto, gol 1940. 6708 a web pronto, 720-330, alterna Salvador. Salvador, 720-330, direita, Indy Alpha, pontos esperam no 0, torre 286, tinto 1012, boa viagem, web, jet 6708. 12, pela direita, pela esquerda 10, 6708, obrigado. 273.4? Pronto, 273. Com fins, nível atualizado 380, Upperwish 58. Pista no zero, mantém a reta decolagem até cruzar 2.000 pés, boa terceira milha. Após curva direita, subida gole, Eval, transição Gonza. 19.35 controle, 18.6 torre, acione 5.1.63. 380 com fins, Upperwish 58, decola da 10, mantém a proa até 2.000 ou 3 milhas. Curva direita, gole, Eval, Gonza. 19.35 o controle, 18.6 torre, 5.1.63 transporte. 5.1.63 correto, 612 portão, chame pronto, puxa sinal. Trabalho pronto. Tem autorizado alinhar e decolar, senhor. Pista no zero, vento 1.10 graus, 09 nós. Alinha e decola, da 1.0, 6708, obrigado. Jet 6708 decolado ao 53. Chame agora o controle de Salvador, 1.9 decimal 35, senhor. Bom voo. 935, boa noite, 6708. 1.97 para o posto de acionamento. 3.197, autorizado, chame táxi. Para o táxi, 1.97. 96708, contato radar, voo nível 330. Saída Puca, transição Aracaju. Aracaju 330, 76087. 776, afirmativo, vai prosseguir para 2.000 pés, ajuste no 012, está autorizado a final ILS sem correção, está autorizado procedimento RNAV, descida para 2.500, ajuste no 012. Está presente, produção vida 366. Está autorizado o RNAV, desce para 2.500. Voando 366, voando 776. Estimativo, voando unidade aprovar Aracaju da presente para o 6708. Acessório do Arco da Arruinação com o Centro Recife, mantém o perfil. Mantendo. O 6708, chame Recife, 1-2-8-5, alterno 2545. 2-8-5, 2-5-4-5, boa noite, UF 6708, obrigado. Patanguacos 1 novembro, a sua identificação, chegada a Mari, reporte ponto ideal de descida. Trânsito Salvador, boa noite, é o Gol no 884 com a X-Ray. Gol no 884, a sua identificação, chegada a Mari, desse mantém o nível 100. 100 na Mari, Gol no 884. Gol 940, pushback treinamento no 01. Gol 940, autorizado, chame táxi. Camarada táxi, gol 940. Tango Eco Zulu Novembro, início descida até o nível 060. No 884 está autorizado o nível 050. É autorizado 050 no 884. Estabilizou na RINAV, Zona 776. Zona 776, complete final RINAV, chame torre no 8.6. Completa 14286, vamos no 776. Gol no 273, pushback acionamento no 06. Gol no 273, autorizado, chame táxi. Chamaremos táxi. Gol no 776. Simulação, reporte botando quando o trem embaixo, travado, visitando o gol no 776. Ah, estou travado, visitou o gol no 776. Gol no 776, tem pouso autorizado, senhor, pista no zero. Vento de 100 graus, 07 nós. Livre, pouso no zero, gol no 776. Uma chave 186, obrigado, boa noite, 19. Boa noite, na 3197, está no ponto de espera da 10, pronto. 3197, como tem ponto de espera? Ponto de espera, 97. A bordo, alternativa Campinas, 3 horas e 30 autonomia. 1273, autorizado táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, torre no 8.6, o ajuste 1012, bom voo. Juliette, Alfa, Charlie, 1012, é uma torre 18.6. Colocando 3, coordenar o nível 380 para Guarulhos. Stan 3603, copio, 340. Copio. Stan 3603, autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Upper Whisky 50, decola da 10 com curva direita após a decolagem na saída da EL, transição de NER. Transponder 5171, no controle 119, decimal 35. Guarulhos 340, Upper Whisky 50, da EL de NER, gera curva direita, 5171, transponder 5935, controle. Então, 3603, correto, entrou para o puxa acionamento. Voo no 776 no solo aos 04. Libera a pista, próxima interseção à direita. Chame solo, frequência 121, decimal 9, senhor. Livre, próxima à direita, solo 219, voo no 776. No 940, vai dar passagem à aeronave da companhia após ingresso à Índia Alfa, quando na Charlie, torno no 8.6. O ajuste 1012. Bom voo. Gente, dá preferência à aeronave da companhia na, quando no ponto de espera da 10186, do 1940 na Charlie. 197, vento 1 no 0 graus, 109, ajuste no 012. Autorizado decolar, pistão no 0, TAM 3, 197. Contímetro no 012, autorizada a decolagem na pistão no 0, TAM 3, 197. 776, boa. Boa noite, bom no 776, táxi via Alfa, Índia, gate 02. Alfa, Índia para o 2, voo no 776. 273. Voo no 273, confirme, senhor, pronto para a decolagem? Pronto. Voo no 273, alinha e mantém pistão no 0, senhor. Ali mantém no 0, voo no 273. Slide, reposto estabilizado. Descendo para 2000, autorizado a final do ILS sem o glide, reportará estabilizado, no 884. Patango Eco do Lula Novembro está autorizado nível 050. Copa Brasília. Aguardo. TAM 3561 na escuta. Ponto espera do 10, pronto. 119.40, mantém ponto espera, senhor. Volte, manter. 340, alguma possibilidade a proa da presente posição da EU? Mantém o perfil 3197. Manterá o perfil da subida da EU transição Bless. Ascensão nível 340, TAM 3197. Autorizado decolar, pistão 0, vento 1, 0, 0 graus, 0, 8, 9. Decolagem 273. A linha e mantém pistão no zero. Autorizado a alinhar e manter no zero. 940. Três cinco meia um, no copia. Ah, 3561, autorizado Brasília, nível de voo 380. Pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Ocito. Transponder 5176, controle 119, decimal 35. Já presente autorizado da EL. Estimativo, está presente autorizado da EL, TAM 3197, obrigado. Funcionamento. Chamará. 0, vento de 1-0 graus, 09 nós, 1-0-1-2, o QNH, tem autorizado decolagem, pistola 0, gol 1-9-4-0. Autorizado decolagem com 1-0-1-2, gol 1-9-4-0. 3, contato radar, subiu nível 380, saída agora. Contato radar, 380, gole, boa noite, 1-2-7-3. Localizador visual, gol 1-8-8-4. 1-8-8-4, complete sinal, chame torre 1-8-8-6. Chamar 1-8-6, grata pesar, gol 1-8-8-4. Oi, eu vou no 884, boa noite, está a 2 milhas do Índia Serra. Boa noite, gol no 884, tráfego avistado, ajuste no 012. Continua a aproximação, reporte quando o trem embaixo travado avistando. Gol no 884, está com o trem embaixado, travado, avistando a cabeceira no 0, ajustado no 012. Senhor, gol no 884, tem pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 1-0 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso 9-0, gol 1-8-8-4, confirmando os primeiros 90 metros interditados. Afirmo, os primeiros 9-0 metros impraticáveis, senhor. Grato, gol 1-8-8-4. Gol 1-9-4-0, decolado aos 1-2. Chama agora o controle Salvador em 1-9-35. Tenha um bom voo, senhor. 1-9-35-9-4-0, obrigado, uma boa noite. Salvador, gol 1-9-4-0, boa noite. Gol 940, contato radar, subiu nível 380, saída da El. Livre, 380, na da El, gol 940. Chame Recife, 288, até no 3325. 288, 3325.